Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado sinal de procedimento de interesse, reposta estabilizado. 3000, 4462. Quatro... 4462, pode descer o 1700? Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 no 0 no meio, sim, 4462. Azul 4462, confirma, estabilizando? Afirma. Azul 4462, complete final do procedimento TLS, já me torne na frequência 1118-95. Ok, mané, 1185? Afirmativo. Obrigado, boa semana. É Portugal 021, distante 2000 feet, QNH 106. Clear the ILS final approach, report step. Down to 2000 feet, Portugal 063, follow SMI 1, 0000, 7 feet, Portugal 01. Controle Salvador, Azul 4065, boa tarde, passa 1500, saída da El. Azul 4065, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub, mantendo de voo 360. Da El, Leda Bridge, subir ao 360, Azul 4065. Após 2000, autoriza pro de da El. Azul 4065, mantém o perfil de saída. Sente. É Portugal 021, complete final, in contact tower 118.95. Roger, on final, tower 118.95, tower 021, bom dia, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1396. Voo 1396, Sione, identificação, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Chegada a Mari, 050. Gol no 396, confirme, o senhor está ciente do Atis? Afirmativo, informação, ponto próximo. Obrigada. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Contato 251-3325, Azul 4065. Controle Gol 1396, setor de desvios à esquerda. Gente, Gol 1396. Gol 1396, confirme quantas milhas irá manter o desvio e a proa. Vai agora na proa 015 por mais 18 milhas aproximadamente. 15, 18 milhas. Gono 396, tá tomando approach Duna. Entendi, Gono 396, desça para 2 mil pés, ajuste no 096, autorizado final do procedimento terrestre, reposta prestada. 2 mil no 096. Gol no 396, confirme, o senhor, após ETAP, vai voar na proa de Duna? Ah, negativo, senhorita. Como eu lhe informei, já estou tomando proa de Duna. Os desvios estão impedidos, eu vou a ETAP. Ciente, rebote estabilizado. Controle, boa tarde, Web 5856. Web 5856, contato radar, saída Pucca, sub, mantendo de voo 350. Subindo 350, Web 5856, quando possível, gostaria de coordenar com o senhor de voo direto à posição Jomo? Desculpe, é de par. Web 5856, mantenha o perfil de saída. Mantendo o perfil. Ram 32107, acione identificação, chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. Ram 32107, mantém o perfil de chegada. estabilizando, LS Gol 396. Gol no 396, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. 1895, pode deixar, vou aí. Confirma o controle? Web 5856, passa nível de voo no 60, chama-se exercício na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545, 2685, Web 5856, muito obrigado.